Da melhor vibe do FM, todo mundo tá ouvindo o som de Black Eyed Peas com I Got a Feeling, clássico.